Irmãos Verdade e Holanda, quem é que não se recorda deste grande sucesso dos Irmãos Verdade, para além de muitos que eles fizeram e tiveram ao longo da sua carreira? Depois vamos ficar com o Nelson Freitas com a música Simple Girl e, para terminar, a sequência musical de três músicas, Beto Dias, Longe de Mim. Eu não quero que você fique longe de mim, nem longe da sua rádio Onda Nacional. Quero que você fique por aí. Fique sintonizado na nossa onda, porque está bem e está na melhor companhia da web. Também estou a ver que você certamente ainda não está adicionado ao nosso Facebook. Por que não adicionar-nos ao seu Facebook e manter uma relação de amizade através desta rede social, na qual está muito em boga? Então vamos ficar com o endereço da Onda Nacional no Facebook e depois então partiremos para a música. Fique aí, tenha uma boa tarde na companhia da nossa rádio. A Onda Nacional está agora mais perto de si. Visite-nos no Facebook em www.facebook.com/Onda Nacional. Esquecer, Yolanda, Yolanda.

passa no ti. Tinha corpo cachorabo, tinha corpo cachorabo. Que tocabo, mas nunca pode. Que sentimo uma busta longe, longe de mim, bebê, longe de mim. Que tocabo, mas nunca pode. Que sentimo uma busta longe, longe de mim, bebê, longe de mim. Na companhia da Rádio Onda Nacional e a escutar o programa África Rítmica. Sou Leandro Amadora e em nome de toda a rádio desejo-lhe uma boa tarde e uma boa companhia connosco aqui deste lado e você aí desse lado. Por isso, está bem? Continua assim, porque está na sintonia certa. Não é possível que você suporte a barra de olhar nos olhos do que morre em suas mãos e ver o mar se debater no sofrimento e até sentir-se um vencedor nesse momento. Não é possível que no fundo do seu peito

Chorando Se Foi. Também outro grande sucesso de uma música dos anos 80. Por isso, são três boas músicas para que você fique aí agarradinho ao seu PC e escutar a Rádio Onda Nacional. Neste momento, sou eu deste lado que estou a levar até si o programa Tropicália. Eu chamo Leandro Amador e todos os dias, entre as 16 e 17, estou aqui para lhe fazer companhia durante uma hora, sensivelmente. Então, vamos todos à música. E antes, fica aqui o apelo mais uma vez para você nos adicionar ao seu Facebook, à sua rede social, e sermos todos amigos através do Facebook. Por isso, não hesite, basta digitar isto assim. A Onda Nacional está agora mais perto de si. Visite-nos no Facebook em www.facebook.com/Onda Nacional. Simplesmente isto para você se ligar a nós através do Facebook. Então agora vamos ao Nino Nasa, Anselmo Raup e à Débora, e depois eu voltarei com muito mais música para si. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar: nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Se eu te pegar, mãe, ai, delícia, nossa, assim você me mata, delícia demais, ah. Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar: nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Dançar

sintonize-nos em www.ondanacional.listen2myradio.com. Quando já estamos a menos de 20 minutos do término deste programa, vamos continuando com música alegre e bem disposta, como tem vindo a ser até agora. Vamos ficar agora com Selma e Matias Damásio com a música Mágoa, uma música que eu pessoalmente gosto da sua tranquilidade e da sua paz que nos transmite. Depois vamos ficar com Doce Mel, de Adriana Vieira. São mais duas músicas, mais dois motivos para que você se sinta bem na nossa onda nacional, a onda que, na qual você pode surfar na música neste verão. Por isso, já sabe, não perca a nossa onda, porque certamente o vai agradar e vai se divertir ao longo dos nossos dias por aqui. Vamos então à Selma e ao Matias Damásio e depois à Adriana Vieira. Ele prometeu em ser fiel, até se ajoelhou e olhou pro céu e disse: mulher, te juro, até o fim eu vou te amar, eu nunca vou te deixar. Oh, não, não,

E então ainda temos tempo de ficar com mais duas músicas para que você fique bem preenchido, com bom ritmo e boa energia nesta hora. Vamos ficar com a Elizabeth Pinard com a música Pompa, uma música bastante divertida, como vai ter a oportunidade de conferir. Depois vamos ficar com a Lonely com o Newton, com a música que de momento não consigo dizer qual é o tema da música, mas pronto, certamente também vai gostar da música. Eu pessoalmente também gosto muito desta versão para Kizomba, por isso vamos abrir agora o bloco musical com a Elizabeth Pinard com a música Pompa. Energia nesta música não falta. Compra calça para o bicho, compra camisa pra brar, compra boina na monte e limpo, tamba rouca na fumada, compra calça para o bicho, compra camisa pra yeah. wasn't by my side. I could snow ice dream, but for real I was fiend. So I had to take a little ride. Backtracking on this for you, trying to figure out why I would make it go bad. Cause ever since my girl left me, all life can be shit. I'm so, so lonely. Missed it lonely. I have nobody. To walk by and hide my life. After all I put you through, you still stuck around, stay by my side. What really hurt me is broke your heart. Baby, you are good girl, ain't hot nor right. I really wanna make things right, girl. Without you. E assim vamos chegando ao fim de mais um África Rítmica. Foi um prazer estar aqui deste lado e levar até si mais uma hora repleta de boa energia, bom ritmo e boa música. O meu nome é Leandro Amador e fui eu que levei durante esta hora este programa até si, todos os dias, já sabem, entre as 4 e as 5 aqui na sua Onda Nacional. Farei companhia assim sempre que possível. A todos que estiverem desse lado, então um forte abraço e contem comigo de novo aqui amanhã em antena para si. E para todos que vocês queiram informar da nossa rádio, do nosso site e fazermos uma família grande e unida pela música, unida por um só objetivo, pela boa disposição e pelo bom ritmo que a música nos transmite. Então até amanhã, seja feliz e faça sempre alguém feliz. Stop playing, girl, come on home. Maybe get-